Pessoal, quanto mais cedo os senhores acordarem para a realidade, melhor para vocês. 80% do povo brasileiro é autônomo, né? Como diz o Mark Nazarov, Brasil não é Estados Unidos, né? Brasil não é país de empresário, amigo. A maioria do que estão me ouvindo, a maioria dos MGTOWs, ou seja como você queira chamar, head não sei o quê, são assalariados autônomos. Pessoas que ganham um pouco, né? Ganham menos que R$ 2.500, às vezes até um pouco mais, né? Isso eu tenho certeza, né? Vocês vivem de salário, né? Tem patrão, a maioria tem patrão, tem chefe, tem mulher que é patroa. 100% dos que estão me ouvindo só tem plano de saúde, porque o trabalho dá, né? Ganha por causa do trabalho, ou é dependente de um familiar, de um pai, de uma mãe, que tem um plano de saúde. Se não fosse por isso, estaria no hospital público, no SUS, né? Eu parei de debochar do SUS. Por quê, pessoal? Porque a gente depende do SUS. Você perdeu o emprego, sua mãe faleceu, seu pai faleceu, você vai ir para onde? Tu vai para o SUS, amigo. 99% dos caras que são autônomos, que estão me ouvindo, não tem condições de pagar um plano de saúde, que está 600, 700, R$ 800, às vezes 1.000, dependendo da sua idade. Não tem condições de um cara assalariado debochar do SUS, sendo que ele não tem capacidade de pagar R$ 1.000 num plano, né? Como a maioria de nós. Então você não é capitalista malvadão, né? Você não tem capital. Capitalista é quem tem capital. Quem tem capital? Quem tem uma boa quantia no banco, né? Quem tem investimentos? Você tem grandes investimentos na bolsa, grandes investimentos? Não tem, né? A maioria dos caras não tem 20 milhões de reais, 20 milhões de reais, 20 milhões de dólares na poupança. Não tem, meu amigo. Você só é um consumidor. Não é porque você gosta de consumir, você é um consumidor doente, né? Comprar tudo, que você seja capitalista. Você não tem capital. Você é o que eles chamam de proletariado. Você vive de salário em salário, né? Então é importante o MGTOW, o homem MGTOW, precisa saber que o Brasil é socialista, você gostando ou não, né? É um fato. Eu botei isso na minha cabeça, quanto mais cedo você acordar para essa realidade, melhor. Por exemplo, eu tenho noção da minha situação. Eu já cheguei a trabalhar em subempregos, por exemplo, eu ganhava R$ 50 por dia, trabalhava de segunda a sábado, R$ 50 por dia, 9 horas por dia praticamente, que uma hora era de almoço, ganhava um salário mínimo, 1.300, 1.200 na época, não me lembro agora, 1.200, meio pouco. Aí meu patrão chegava de Audi Q7, você já viu o Audi Q7? Acho que eu vou botar aí na imagem. Um Audi Q7, um carro que na época valia 500 pau, R$ 500.000. Tu acha que eu sou capitalista? Tu acha que eu sou. Tem dinheiro? Tem quem tem dinheiro é o meu chefe, porra. O cara compra um carro de 500 mil e me paga 1.400 por mês, porra. Quantos meses eu teria que ficar lá para ganhar o que ele pagou naquele carro? Quantos anos? Então, assim, quanto mais cedo você se tocar para essa realidade, melhor. É, quando eu era bolsonarista, eu era de direita, conservagado, né? Eu me achava fadão, não, eu sou capitalista. Porra, proletariado, muitas vezes desempregado, cara. Vive de salário em salário às vezes. Não tem plano de saúde, só tem plano de saúde porque é dependente. Como é que tu acha que tu é capitalista, cara? Como é que eu era idiota, cara? E esse meu chefe, né, quando eu comecei, ganhando salário mínimo, né, eu acho que um pouco menos que o que eu falei de salário mínimo, ele via aqueles vídeos daqueles merdinhos, daqueles empresários, tipo aquele dono da WhatsApp, uma merda assim. Recentemente eu vi um vídeo desse dono do WhatsApp, sei lá. Ele falando, funcionário, que eles chamam de colaborador, tem que chegar sorrindo. O cara não chega sorrindo. O cara reclamando que os colaboradores, funcionários que ganham salário mínimo não chegavam sorrindo no trabalho. Olha que filha da puta. É ou não é um filho? Desculpa o terror. Eu sei que os meus vídeos podem ser baixados e mandados para o YouTube por qualquer um, até porque eu não ligo para direitos autorais e não é bom ficar falando palavrão pro YouTube, né? Mas é de fuder, né, cara? O dono da empresário milionário falando que os colaboradores que ganham um salário mínimo tem que chegar sorrindo na empresa dele. Que vontade de dar um soco na cara desse gordo. Eu gostei de ver que recentemente viralizou um meme de pessoas falando: se o salário é mínimo, o esforço é mínimo, né? Tu quer o esforço máximo pagando um salário mínimo de R$ 1.400? Vai tomar naquele lugar. É por isso que vocês têm que saber os seus lugares, pessoal. Quanto mais cedo. Ah, o R90 é comunista, o R90 é socialista. Pessoal, para de babaquice, cara. Todo mundo aqui é proletariado. O cara que não é proletariado que tá me ouvindo nesse exato momento é desempregado, vive de ajuda. Você não é capitalista, você não tem capital. Por exemplo, e a gente não pode ficar brigando por política, né? MGTOW não é político, cara. É, por exemplo, a CUT, né? Quer acabar com esse negócio de semana de 6 dias, né? Trabalhar sábado. Acho que antigamente era, muito antigamente era assim. Era só segunda, sexta e acabou, meu amigo. Era só algumas profissões. Eles querem acabar com isso. É uma coisa que pode beneficiar você, né? Porra, ah, mas o salário vai diminuir um pouco. Pô, cara, tu trabalhar 6 dias por semana, cara, isso não é vida não, cara. O mínimo são 2 semanas, 2 dias de descanso. Então, isso toda semana, para com isso. Não é porque é CUT, é o PT, é a esquerda, é o diabo que eu carrego, que eu vou ser contra não, cara. Isso pode melhorar a vida de vocês, ter vida mais saudável. É melhor às vezes tu ganhar R$100 a menos, 150, sei lá, uma possibilidade, e você ter 2 dias de descanso. O bosteleiro tem que acordar, cara. Não dá mais pra ficar perdendo seu tempo com política, cara. Achando que um lado é o diabo, o outro lado é o bom, cara. Direita e esquerda. Ai, vou brigar. Ai, não, porque a CUT, porque é sindicalista é filha da puta. Porque... Não, cara. Eu não gosto de falar muito de família pessoalmente aqui, mas vou falar. Meu irmão, ele tinha uma loja de perfume, uma perfumaria no Rio de Janeiro, num shopping do Rio de Janeiro. Ganhava um dinheiro. Eu me lembro que ele fez aquele curso do Nando Moura, Mestres do Capitalismo, né? Ele seguiu o MBL, Kim Kataguiri e tal. E ele se considerava o fodão. Ele falava, eu me lembro que ele postava que saúde não era um dinheiro, não era um direito público. Debochava do SUS, falava que, enfim. Eu gosto é assim, amostradinho. Que quem quisesse saúde tinha que pagar plano, parará pum doce. Aquele papo do MBL de 2014, 15, por aí. Veio em 2020, vocês sabem o que aconteceu na pandemia de, em 2020, foi a pandemia, né? A loja dele faliu, né? Porque na pandemia as pessoas achavam que ia morrer, correto? E ninguém comprava perfume em 2020. Quem vai comprar perfume se não pode sair de casa, né? E perfume é uma coisa supérflua, né? Talvez desodorante, olhe lá, né? Você passa um sabão embaixo do vácuo, já, né? Então ninguém comprava perfume, a loja dele faliu e adivinha? Ele não conseguiu pagar o plano de saúde dele, Golden Cross. Ficou dependente do SUS, ele ficou, ai meu Deus, agora eu tô no SUS, não sei o quê. Eu discuti com ele, eu falei, meu amigo, você tá com... Ah, agora você tá no SUS? Muito bem, pega o boleto da Golden Cross pra você ter plano de saúde e manda pro Nando Moura, pro mestre do capitalismo, manda pro Kim Kataguiri, vamos ver se eles vão pagar. Manda pro MBL, só mandar, manda por e-mail, vê se eles vão pagar. Pessoal, o homem migratório tem que saber que ele não pode ser 100% alguma coisa, muito menos até capitalista, cara. Vocês têm que botar isso na cabeça. A maioria de nós somos caras que... Se fuder, se perder autônomo, se perder emprego, vai pro SUS, amigo. Então, você também tem que ter isso, essa noção na sua cabeça. Você é apenas, como dizia aquela música antiga, você é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Amém? É aquela coisa, abra o olho antes que seja tarde, pessoal. Depois, quando eu comecei a acordar pra minha situação, pra minha realidade, abri o olho, né? Comecei a mudar minha percepção, cara. Então, esse é o meu recado aí, pessoal. Vamos começar a acordar, vamos parar de palhaçada. Parar de Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras. Ah, meu lado é bom, outro lado é ruim. O cara é trabalhista, o cara defende... Ah, não, então ele é o diabo. Não, cara, a vida não é assim. Miguel, o homem que segue seu próprio caminho, não deve pensar assim. Então é isso aí, pessoal. Comente o que você acha, deixe seu gostei e até um próximo vídeo. Valeu. E veja os outros vídeos do canal. Eu botei alguns vídeos hoje, recentemente, então depois de você comentar, se tu puder, clica aí no canal e veja os outros vídeos. Valeu.